Em nome de vereador Gordo do Moura, aqui está, o nosso paredão de Grisal, gente! Paredão, A história não é feita só de passado, e sim do presente. E nós estamos começando a escrever a nossa própria história de um futuro de muita diversão e entretenimento. Olha o paredão chegando! Alô, Carnanideua! Paredão Selvagem do Pará. Tigressão. Tigressão. Olha a fera! O fera da galera. O fera. Fera da galera. Apresentando a você um show de tecnologia. Diferenciado. Com carretão central e two sideline range. Este é Tigre Sound. Illumination effects in real time. Exibição em vídeo High Definition T10 LED. Iluminação totalmente sincronizada com o show do fera. Tigre Sound. Seja aí! Diferente e inovador. Sem mais delongas, vamos soltar o fera pra endoidar a galera. Com os DJs que vão provocar as mais loucas sensações através de suas batidas inigualáveis. Conheçam os domadores do fera. DJ Gordo. Estou aqui. DJ Alexandre Pressão. E aí, Alexandre? E o maestro DJ Pedrinho Mix. Vamos, Carnani dela! Esse é Tigre Salve. O fera da galera. Agora eles vão fazer o show no fera da galera. Vamos lá, solta o fera, meus DJs. Vamos lá, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Tchá. Assim, ó. Eu vou no rei e vocês vão no rol. Rei! Quem é do país sandu, bota a mãozinha pra cima. Só a torcida do papão. E joga a mãozinha pra cima. Canta bem forte, bem alto, assim, ó. É bicolor, é bicolor. E quem é do clube do Remo? Torcida do Leão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Diz assim, ó. Eu vou pro dela, fui, partiu o Tigre Sound que me espera. Fui, bati o tigre sound que me espera. Fui, bati o tigre sound que me espera. Abração, vai gordo! Olha os nossos quadrilheiros pra cima, pra cima. Bati o tigre sound que me espera. Minha mulher começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Vira no batidão, vira, vira no batidão. Vira no batidão, vira, vira no batidão. Batidão, vira. É pra sacudir. Grita, grita. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E doida tudo. Vira na pressão. Vai, gordo. Não para. Não para, não para, não para. Me doida. Me doida. Na pressão. Girando, girando, é o tá saudade tá chegando. Ó, joga a mãozinha pra cima, gira o bracinho, gira o bracinho. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tá saudade tá chegando. DJ Gordo, seja bem-vindo, garoto. Girando, girando, aí novinha vem nem malo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Arena Mix com a gente, um abraço bem grandão. Irineu e a Flavina, tamo junto, viu? Bora, e bora na pressão, na pressão, vai! Turn down for the ball! Billy Brasil. O Racheiro Chita com a gente também. Vai do jeitinho, do jeitinho, do jeitinho, vai, vai! Peraí, gordo, peraí, gordo! Sou mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, dá-lhe um grito aí. Só quem não vai trair nesse carnaval, bota a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma. Neguinho é foda. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Um, dois, três, explode! Dia 18 no Una, que me espere, GG! Bora, broxa! Vamos dar joia com a gente, um abraço bem grandão! Meu parceiro grande ali, Abner e esposa, tamo junto, hein! Vocês, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Vai, gordo, no três, vai. Agora, meu parceiro Léo, Renan, vindo também com a gente. O vestido com a gente, tamo junto, maninho. Gordo. DJ Vogue do Squash. Mais voz aqui pra mim, gente, beleza, gordo. Beleza, mais voz, mais voz. Um pouquinho mais, um pouquinho. Isso, um pouquinho mais, isso. Meu parceiro Rafael Galasso por ali com a gente, o Breno Gabuloso também, aquele abração especial. Ego, pressão me mata, meu Deus do céu. Vamos lá! Vem do jeitinho, caqueado no gingado, rebolado, vai quebrando esse quadril, e quebra esse quadril, e quebra esse quadril. O homem que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. O homem que gosta de mulher, joga a mãozinha pra cima aí. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Eu quero ouvir, boy! Gordo! Bora, DJ! Gordo, acorda! Eu preciso te ter! Vocês! Eu não preciso mais beber e nem fumar. E aí? A sua presença me deu onda, o seu sorriso. Minha outra fênix sempre com a gente, tamo junto, viu, Maninho? Um abraço bem grande, o Léo e também o Renanzinho. Olha, João! Minha esposa também por ali, a Vitória. Bora, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar! Olha a mão no queixinho! Sorri, sorri! Olha, sorri, sorri! Sorri, sorri, sorri, sorri, meus quadrilheiros! E quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, batidão, batidão, o Tigre Salto chegando, aqui Carlone deu, um, dois, três, é agora! Ai, ai, ai, ai, ai! Olha o batidão! Bora, gordinho! E aí? Quem sabe vai cantar bem, bem forte, bem alto. Filma tudo aí, Irineu! Eu quero ouvir vocês cantando agora, cantando vai. Agora, vai! Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando o quê, gente? Uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi canta, sua canta, voz, canta. Respirei aliviado. Canta aí, vai! Vai! Tá re... Isso. A gente se prendendo a no refrão, no refrão, no refrão. Canta pra todo mundo que o Tigre chegou! Tigre chegou! Vocês! Canta pra mim, vai! Canta, vai, canta, canta, ali, canta, canta ali! E aí? O quê? Vocês! O quê, o quê? E na hora! Pressão do Tigre! Quadrilheiros, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo! Na porteira do curral, os meus olhos pirilampos. Meu parceiro Vinho, proprietário aí do bloco dos sacanas. Cadê você? Olha aí, Vinho. Olha só quem tá por ali, rapaz. É o Vinho. Porra, Vinho, pelo amor de Deus. Isso. O Ítalo, o Alan também, pela rapaziada. Com a gente por ali, dia 18 no Una. Tamo chegando. É, próximo. Bora. Oh. Olha o Pedrinho, rapaz. Na época eu era magro, agora eu tô gordo. Meu parceiro Ex também, meu parceiro Abri, tamo junto. Olha o arca ali, ali, ali. Um, dois, três, três. Olha o Pedrinho! E a quadrilha forró sanfonado. Sanfonado. Meu vereador Marlon, tamo junto, maninho. Diz. Pula, pula. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Geme. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Bora, Vitória. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga! E sai do chão, sai do chão! Sai do chão. Olha aí, Vanessa, meu tempo, meu tempo. É o Kerman e a primeira dama. Meu parceiro Leite, Lorde, por aqui com a gente. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no manto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando. Olha o João, bicho. Na xinga de um. Meu parceiro Sérgio também com a gente do Guru Samba. Tamo junto, viu, Nil? Batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue do triângulo. Os amigos do açougue, bons amigos também, Pedrinho. Um abraço, galera aí. Pois nesse passo gostam do arrasta-pé. Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Vocês! O quê? Já encontrei aqui. E quando beijei teu corpo, ai! A lua veio me servir. Olha o Helder! Primeira dama também, todo mundo junto. Aqui com a gente. E mais atento a mocidade. O nosso amigo Smoke com a gente, meu parceiro Neguinho, o Neguinho Gassi, meu moral com o Pedrinho. Toda a família do Morro do Macaco com a gente também. Sensação Cabra da Peste também. Também. Vira, gordinho. Indo aí dessa parada. Indo aí dessa parada. Segura, segura, segura. Vim doida. Vim doida. Vim doida. Vim doida. Vim doida. Vim doida. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Olha o meu tigre chegando. E bora, bora, bora, bora. Pedrinho, quero saber quem sabe cantar essa aqui, ó. Essa aqui, vai! Quem diria? A periferia. Vocês? Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Bolacha Rock Bar com a gente, ei! Quem diria? Indoida, meu tigre! Indoida, meu tigre! Vira gordo, brinca, maninho! Olha o Rafael do Gato Saúde ali. Só na manha, só na manha. Solta-se, solta-se. Vai. Eu preciso te ter. Vocês. Eu não preciso mais beber. Ai, pressão desgraçada, viu, bruxa? O seu sorriso. Toda minha Futshop com a gente. Um abraço bem grandão, rapaz. Dia 18 é nós, bruxa, é nós, GG. Garota, eu aqui, gosto Gigi de você fazer o quê? Meu amigo GG, sua esposa Amanda com a gente. O Ives e também a sua esposa Bonequinha, todo mundo com a gente. Obrigado, Garim. Pedrinho, queria saber se tem alguém do Paysandu aí, alguém do Papão, jogou pra cima, pra cima. E a torcida do Papão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é do Paysandu vai cantar comigo assim. Vocês, vocês. Pressionando aí, gordo. Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão. E agora? A torcida do Papão. Pula, sai do chão. Quero ouvir? Pula, sai do chão. Quem é? Quem é do Papão? Quem é do Papão aí? Isso. O Papão ganhou ontem de 3 a 0. E a vice dos rainha, do rainha do carnaval foi do Paysandu. É o seguinte, eu queria a galera do Paysandu cantasse comigo assim, ó. Uma distra branca, outra distra azul. Uma distra branca, outra distra azul. Quem é do Remo aí? Torcida do Leão, bora! Quem é do Remo? Quem é do Remo? E a mãozinha em cima aí, gordo! Joga a mãozinha pra cima pra gente bater um selfie no canal de dela. Só quem é do Remo vai cantar comigo. Olha a mão pra cima. Vai. borracheiro Chita com a gente. O homem do comércio também tá comigo. O Serginho tá na área, maninho. Quem tá solteiro dá um grito. Eu não vi, não vi, não vi, não vi. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem tá solteiro vai cantar comigo assim, ó. Assim, ó. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Quem veio casado? Quem veio casado? Quem veio casado? Quem veio casado? Quem veio casado vai cantar comigo assim, comigo assim, ó. Eu vim casado. Eu vim casado. Eu vim também. Eu tô casado. E quem é safado dá um grito. Vai cantando. Assim, ó. Eu sou safado. Eu sou safado. E agora eu quero ver todo mundo cantar comigo assim, ó. Comigo. É Tigre Saúde. Saúde. Quero ver, quero ver. Sem jogar o ego aí. É Tigre Saúde. É Tigre Saúde. Enlouquece com o tigre. Um, dois, três, vai. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela. Vocês! Vem Deus! E doida! Meu amigo Lasanha, toda a equipe do Camarote ali do Croco Ouro, um abraço pra vocês, meu grandão, viu gente? Na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar. Toda rapaziada vocês do Forró Sanfonado com a gente, um abraço bem grandão. Vamos que vamos, gordo! Já não sei o que fazer, com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa proteção. Os amigos da Fredizone, um abraço a vocês aí. Estão com a gente curtindo, um abraço, galera da Fredizone. Estão todos aqui. Essa novinha é terrorista. Olha o que ela toda a rapaziada da Honda Civic com a gente, um abraço bem grandão, meu parceiro Demar também, obrigado por confiar no nosso trabalho, os quadrilheiros estão com a gente, trouxeram o Tigre hoje, fala Lazena, você também, maninho? Amiga, é muito explosiva, e doida! Com ela não, é muito explosiva, não briga, segura a pressão, não, olha aí, vai! Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga vai quebrando a bunda no chão, vai quebrando. Quando ela sai, o gente, o nosso Tigre Saúde não tá completo não, gente. Infelizmente nossos pinos chegaram a tempo, mas pro carnaval de Curuzá a gente vai completinho domingo e terça-feira o Tigre por lá. Chão. Mas o amigo Paulinho com a gente, o Paulinho. Alô, Paulinho, um abraço pra você. Você. Família Black com a gente, um abraço, Renan. Um abraço, Léo, Ultra Fênix. Todo mundo com a gente. Segura tudo. Segura tudo, vai soltando. Zona Mânia. Assim. Vai. Peraí. Bora viajar um pouquinho, bora relembrar o velho tempo, então. Vem meu tigre. Vai! Família Kitzone, com a gente, Kit Loucas, todo mundo aqui conosco, obrigado pelo carinho. Já saúde com a gente, obrigado pelo carinho, rapaz. Meu coração bateu forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz. E aí, vocês? Amor. Só que você me canta, Pedrinho. Pouco amor. para Sérgio, para cima, maninho. Vira tudo então, gordo! De tudo, mas só que não dá mais. Nosso amigo Wesley, Bruno também, todo mundo com a gente. O Sandro Castro, o Wanderson, o Matheus, todo mundo aqui, obrigado a vocês. Faça esquecer de tudo. Quando parece que esquece, encontro a sua força. Cadê aí, vai? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, meu quarto sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Quem sabe canta. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Diz aí, vai! Acho que é difícil chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te dei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, eu amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Bora, gordinho, bora brincar, gordinho. Pra banda, outra vez. A maior referência. Vai virar, vai virar. Não aponta pra não dar confusão, pelo amor de Deus! Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Quem sabe vai cantar bem alto, eu quero ouvir Carnani. Eu. Vocês vai. Sei que ele já tinha outra. Deixa esse coral, gordo. O que posso fazer? Diz. Não. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher. Então fala, fala, fala, fala pra mim, fala. Fala aí. Me diz, vai! Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói essa paixão. Não dá, eu amo o mesmo homem que efeito. Ela. E efeito. Ela é minha melhor amiga. Diz! Sua melhor amiga. Olha o arca por ali também, ali também, raiz. Sou eu, não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tem. Dois, três, vira tudo agora! Cadê o Abni, rapaz? Olha o Abni doidando por ali então. Olha a tua esposa na pressão com a gente, garoto! Na pressão, gordinho! Homem que comando na pressão, logo marcha na pressão, né, Breno? Ele, o Rafael do Gato Saúde. Olha o Juninho de Guruçá, meu parceiro! Bota na pressão, gordinho. segunda pop. Galera da segunda pop. Eles querem pressão, gordinho. Aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Jogando a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá-lhe um grito. Quem vai chegar só amanhã, chapado, doidão, dá-lhe um gritão aí. E bota a mãozinha pra cima, vira gordinho! Agora! O tigre pega se ficar, o tigre come se correr, o tigre pega se ficar, o tigre come se correr, o tigre pega se ficar, o tigre come se correr, o tigre pega se ficar, o tigre come. Peraí, peraí, segura, segura, segura, segura. Vem no palco central, segura, segura, segura. Baixa, vai baixando, vai baixando. E aí, gente? E também, gente! Vem, vem meu tigre, vem meu tigre, vem meu tigre, vem! Vem meu tigre, vem! Deixa tudo no escuro e só quem tá solteiro joga mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Eu vou no tigre, vocês vão no salde. Eu vou no tigre, vocês vão no salde. Tigre! Tigre! Tigre! Bora! Estira a mãozinha! Girando, girando, é o saúde tá chegando. Estira! Girando, girando, olha o abadá pra cima, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. Bora, Jô. Então rebola pro papai. Bora, Bruno. Papai. Rebola pro papai. Bora, Bruno. Papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Olha o meu tigre na pressão. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Neguinho. Pro papai. Neguinho. Vem aqui, papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vai, neguinho. Vai, neguinho. Vai. De pop live. Vai, gala seca. Olha o carrinho, o carrinho, o carrinho. Que coisa boa. Vou passar no palco, se prepara. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Na época era mordida que a gente dava. boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. E no passinho caqueado, no gigado rebolado, vai quebrando esse quadril. E quebra esse quadril, vamos lá, vamos lá. Sorri. O nosso horário deu, particularmente essa aqui é a nossa paredão de Grisaldi, e a gente tem muito gosto. Demar, tamo junto! Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come.